O pato do Pedro e o lobo foi provavelmente a forma mais comum de uma boa parte das pessoas que conheço se terem apercebido pela primeira vez da existência de um instrumento chamado oboé. Na verdade, a célebre composição de Sergei Prokofiev foi escrita em 1936, precisamente com o objetivo pedagógico de mostrar às crianças as sonoridades dos diversos instrumentos da orquestra. Não sendo a música sinfónica um dos pratos mais habituais servidos e consumidos atualmente, tal não significa que o timbre incisivo daquele aerofone de palheta dupla não invada frequentemente os ouvidos do cidadão comum. De facto, na música que se situa fora do universo da chamada erudita, há infindáveis vestígios da sua presença. Assim, dissimuladamente, ou talvez não, o oboé tem vindo a marcar forte presença numa espécie de memória sonora coletiva, desde a pop mais simples às músicas mais experimentais, passando pelo jazz, pelo rock e suas diversas variantes. É desta memória, vista à luz do meu caso pessoal, que me proponho falar hoje, trazendo para aqui uma lista de músicas e músicos que me empurraram para este incrível instrumento de timbre único e apaixonante. Happy Together, dos californianos The Turtles, ficou sobretudo famosa devido ao seu refrão forte e entusiástico, cheio de lá-lá-lás. No entanto, neste hit de 1967, que já foi usado em mais de 20 bandas sonoras de filmes até aos nossos dias, há uma linha melódica de oboé a partir do segundo coros, que transmite uma requintada atmosfera sem a qual a canção nunca poderia ser a mesma. Não se sabe ao certo quem terá sido o oboísta da gravação original, mas poder-se-ia apostar no cantor Mark Volman, que tocava vários instrumentos de sopro. Volman e Howard Kylan, figuras principais do grupo, ingressariam mais tarde como dupla vocal sob o nome artístico de Flo and Heavy nos Mothers of Invention de Frank Zappa. No lado de cá do Atlântico, 3 anos antes, outra famosa dupla, Mick Jagger e Keith Richards, dos Rolling Stones, tinha escrito a balada As Tears Go By, cuja gravação original por Marianne Faithfull incluía uma melodia introdutória, assim como um intermezzo, tocada por um parente mais crescido do oboé, o corno inglês. Este longo instrumento de tudelo curvo e campânula em forma de pera, que no fundo é uma espécie de oboé tenor, seria também utilizado pelos Beach Boys em I'm Waiting for the Day, do álbum Pet Sounds de 1966, pelas mãos do músico de estúdio Leonard Hartman. Estes são apenas alguns exemplos, já que no repositório da pop dos anos 60 abundam canções com a inclusão destes instrumentos. Recordemos algumas delas. I Got You Babe, de Sonny and Cher, com um oboé minimal no refrão, tocado por Warren Webb. 100 small children, they laugh at the white. A balada Legend of a Girl Child Linda, de Donovan Leitch, onde sobressai o oboé num arranjo de sopros e cordas extremamente belo. A introdução de Turn of the Century, dos Bee Gees, numa altura em que os irmãos Gibb faziam coisas interessantes. Dandelion, dos Rolling Stones, com um curto solo de oboé tocado pelo inevitável Brian Jones. A pop das décadas seguintes continuaria a mostrar atração por este instrumento, em êxitos como Superstar, dos Carpenters, em 1971, uma versão de um hit da soul gravada por Delaney and Bonnie, uns anos antes, com a participação de Eric Clapton. Lady Tron, dos Roxy Music, 1972, com oboé tocado pelo superador da banda, Andy McKay. Last Dance, de Donna Summer, 1978, com o oboé de Nellie Waldrop, em pleno frenesi disco sound. Gentlemen Take Polaroids, dos Japan, 1980, com oboé de Mick Karn. The Rain, de David Thomas, 1983, num registro típico da pop híbrida americana desta fase, com oboé e fagote de Lindsay Cooper, a quem voltaremos mais à frente. Prayer, dos Duruti Column, 1983, com o oboé reverberante de Manog Fleming, na invariável receita da banda de Vinnie Riley. Crazy For You, de Madonna, 1985, com o oboé de George Marge, a gemer entre uma eletrónica pastelosa ao bom estilo 80s, numa altura em que Kate St. John enchia de oboé e cono inglês dezenas de canções dos Dream Academy. He said in winter 1963, it felt like the world would freeze with John F. Kennedy and the Beatles. O hit Twist in My Sobriety, de Tanita Tikaran, 1988, com o oboé sincopado de Malcolm Messiter. Look, my eyes are just hollow. Your love has drawn red from my hands, from my hands. You know you'll never be more than twist in my sobriety, more than twist in my sobriety, more than twist in my sobriety. Night Swimming, uma belíssima balada dos R.E.M., 1992, com arranjo de John Paul Jones, dos Led Zeppelin, onde o oboé de Deborah Workman brilha no solo final. Deserves a quiet night. Kiss from a Rose, de Seal, 1994, com um oboé de aroma renascentista tocado por David Theodore. Bye. It's a Beautiful Day, da fase agoniativa decadente dos Queen, 1995. Goodbye, de Tracy Chapman, 2002, onde o oboé assertivo de William Bennett consegue transformar uma canção insípida numa peça bastante aceitável. For me, it's all in what you say. You've tried to be kind. It's all in the words from the lips that once touched mine with a sigh. For you. Porcelain Heart, da banda sueca de death metal Opeth, 2008, com o oboé num dos seus raros momentos de calmaria. Isto para apenas citar alguns que mereceram um mínimo de respeito ou curiosidade, pois a lista é extensíssima e com exemplos nem sempre muito suportáveis. No campo do jazz, o uso do oboé foi acontecendo esporadicamente desde os anos 20. Nas orquestras da época, era habitual a presença de saxofonistas que se desdobravam facilmente em instrumentos menos usuais, como o clarinete baixo, a flauta e o oboé. Era o caso de Harold Feldman, na orquestra de Paul Whiteman, ou de Garvin Bushell, na de Sam Wooding. Os grandes orquestradores do género, como Duke Ellington, Jill Evans ou Charles Mingus, sempre souberam tirar proveito deste instrumento para alargar o colorido tímbrico dos seus arranjos. Ouça-se, como exemplo, Medley, Sketches of Spain ou I Cross Love. Thank you. ouça-se ainda Fan for the Olympians, de Rassen Roland Kirk, com o oboé plácido de Romeo Pank, ou Lanquidity de Sun Ra, com o oboé agreste de Marshall Hallen. E ouça-se sobretudo o genial Youssef Latif em I'm Just a Lucky So-and-So e Blues for Vic, entre dezenas de temas que gravou com este instrumento. Embora não tão conhecidos, outros multi-instrumentistas houve que se dedicaram a breves espaços nas suas carreiras à palheta dupla, como é o caso de Harold Land em Possession, Ken McIntyre em Home e Bob Cooper, de quem se recomenda o álbum a meias com Bud Shank, Flute and Oboe, 1956. Uma verdadeira pérola do cool jazz. Nos terrenos da música de fusão vamos encontrar algumas personagens de grande calibre, como o francês Jean-Luc Filion, provavelmente o mais interessante e conhecido oboísta europeu dentro do género, de cuja vasta discografia se pode destacar o álbum Flea Market de 2004. Nome incontornável é também o do americano Paul McCandless, que começou a dar nas vistas nos finais dos anos 60. Integrado no seio do Paul Winter Consort, coletivo que estaria na base da fundação do supergrupo do World Music Oregon. Tendo colaborado com inúmeros artistas de alta qualidade ao longo da sua carreira, Artsland, Bella Fleck, Heberard Weber, Ralph Towner, os trabalhos de McCandless a solo nunca conseguiram ser muito consistentes, embora lá pelo meio se consigam descortinar algumas agradáveis surpresas, como é o caso de Palimpsest no álbum All the Mornings Bring, 1979. Temos depois Roger Janota, músico pouco conhecido, mas verdadeiramente interessante. Este americano, que vive na Alemanha desde os anos 70, chegou a participar nas bandas de Carla Bley e Michael Mantler, sobretudo na qualidade de flautista e saxofonista. A nível do oboé, podemos encontrá-lo no projeto Children at Play, de Tom van der Geld, com quem gravou 3 álbuns dentro da estética S&M. Do primeiro deles, gravado em 1973, realcemos a subtileza do tema Sweet My Sweet. Algo semelhante a Janota, mas num contexto mais próximo do rock progressivo, descobrimos o holandês Philip de Goey, superador do grupo Mirror, que em 1976 editou o seu único álbum, bastante interessante por sinal. Mais tarde, integraria outro projeto holandês de um só disco, Lethe, cujo homónimo de 1981 se revelaria uma preciosidade e onde o oboé assume particular relevância. Metendo o pé um pouco mais na área do prog, começamos por recordar uma canção que Sandy Denny gravou em 1972 para a banda sonora do filme Pass of Arms. Trata-se de Here in Silence. Os puristas vão dizer que isto não é prog, mas enfim. Uma belíssima balada folk em que a voz da malograda cantora nos fascina, como sempre, e que inclui um comovente oboé, cuja interpretação não conseguimos descobrir. Summer skies are gone forever. Nothing left but to remember. Morning leaves a bed of echoes. Tears of blood in weeping meadows. Can you see me? Can you hear me? Can you leave me here in silence? Drums and flags and trumpets playing. Mais ou menos nessa altura andavam os irlandeses Frup a iniciar a sua curta carreira discográfica com o interessante álbum Future Legends, onde se podem descobrir várias passagens de oboé executadas com competência pelo teclista da banda, Stefan Usten, que mais tarde se dedicaria à vida religiosa. O tema Grey-Eared Epistle, do citado álbum, é uma boa ilustração da história frappiana. Com uma linguagem que terá possivelmente influenciado os citados irlandeses, tínhamos os Genesis, uma das bandas mais representativas de sempre do prog, e que nos seus primeiros anos de existência, com Peter Gabriel, alimentou as delícias melómanas de toda uma geração. Gabriel era a figura da banda e, além da fantástica voz com que ainda hoje nos encanta, era uma espécie de faz-tudo, desde compositor, ator, cantor e tocador de uma série de instrumentos, flauta, acordeão, percussões diversas e, esporadicamente, oboé, como se pode ouvir nos épicos da Musical Box e da Cinema Show. Ou ainda carregado de efeitos na melodia final de I Know What I Like e em The Waiting Room, a faixa mais experimental do último álbum do Genesis em que participaria, The Lamb Lies Down on Broadway, de 1975. No mesmo ano, outra figura importante dos Genesis, o guitarrista Steve Hackett, iniciava a sua carreira a solo com o extraordinário Voyage of the Acolyte, onde se podia ouvir a espaços o oboé de um intérprete de grande nível, Robin Miller. Tendo dedicado a sua vida principalmente ao repertório clássico, Miller acabou por ser um nome imprescindível da cena prog, por ter deixado a sua marca em trabalhos seminais dos King Crimson, como Lizard, Islands e Rev. Dark harbor keys like fingers of stone hungrily reach from my island, clutch sailors' words, pearls and goods are strewn on my shore, equal in love, bound in circles, earth, stream and tree. Turn to the sea, waves sweep the sand from my island, from me. Embora mais conhecida como fagotista no seio dos Harry Cow, a talentosa multi-instrumentista Lindsay Cooper utilizava esporadicamente o oboé com resultados bastante convincentes, como por exemplo em Song of the Shirt, do seu álbum a solo Rags. Estando já a entrar mais nos terrenos do Rio, Rock in Opposition, e tendo como polo agregador Fred Frith, vamos encontrar uma sonoridade semelhante nos belgas Aksak Mabul. Do seu segundo LP, Un peu de l'âme des bandits, 1980, sugere-se a escuta de I viaggi formano la gioventù, com um oboé de aroma mediterrâneo, tocado por Michel Berthemont, também ele igualmente fagotista e que participa noutros projetos importantes na área Rio, como Univers Zero e Artzoid. Continuando pelos aromas exóticos, desta vez até um pouco mais orientais, recuemos uns bons anos e detenhamo-nos nos incríveis Third Ear Band, uma banda inglesa de folk psicadélico, onde militava o extraordinário oboísta Paul Mans. O terceiro disco do grupo, Abelard and Heloise, 1970, com um conjunto de seis peças que oscilam entre as ragas indianas, as influências medievais e os momentos de puro experimentalismo, é absolutamente recomendável. Da mesma época, mas mais na área do chamado jazz rock, podemos recordar os Soft Machine, que a partir do álbum Six, 1973, passou a contar com Carl Jenkins nos teclados e sopros. O seu oboé assumia-se como um dos principais instrumentos solistas ao longo desse disco, atingindo no excelente tema Fanfare, um dos seus pontos mais altos. álbum 7, do mesmo ano, a receita repetia-se, como se pode ouvir na faixa Terribles. Na música portuguesa dos finais dos anos 70 e inícios de 80, um ilustre desconhecido, de nome António Serafim, deixava a marca oboística em discos de Carlos do Carmo, Sérgio Godinho, Vitorino, Júlio Pereira e José Mário Branco, entre outros. Intérprete de fino recorte, chamou-me a atenção pela primeira vez a sua participação no álbum Hoje há Conquilhas, Amanhã não Sabemos, da Banda do Casaco, 1977, com o belíssimo tema de encerramento, Água de Rosas. Na banda sonora do filme de José Fonseca e Costa, Quilas, o Mal da Fita, 1980, com música de Sérgio Godinho e arranjos de Till Kressman, ouve-se a miúde um oboé muito bom que, apesar de não ter encontrado referência nos créditos do disco, presumo ser também de Serafim. Em áreas mais vanguardistas e mais recentes, podemos encontrar uns quantos oboístas de respeito, embora me limite aqui a referir três que muito prezo. A belga de formação clássica Emmanuel Sommer recomendando a escuta de Lullaby for a Butterfly, um tema pleno de lirismo do álbum The Apple Tree, 1997, e Improvisation Ober Merklang, do álbum Ambivalences, 2006, com uma abordagem atirada para um experimentalismo mais radical. O americano Joseph Sally, compositor, improvisador, conceptualista, experimentador, sobretudo de técnicas extensivas ao nível da palheta dupla, conforme se pode ouvir em Valentine Ashes ou Improvisation. Nome incontornável da música contemporânea, trabalhou com John Cage, Karlheinz Stockhausen, Steve Reich, entre outros, apresentando estreias mundiais de peças compostas especificamente para ele. O também americano Kyle Brookman, compositor, eletronicista e oboísta virtuoso, que se tem dedicado a um largo campo estético, desde a linguagem mais clássica e tradicional até ao pós-punk, passando pelo free jazz, pela música eletrónica e pela improvisação. Numa vasta discografia, podemos recomendar, a título de exemplo, a audição de Gasps and Fissures, 2004, On Procedural Grounds, 2012, ou de Uncle Monkey, 2015. Finalmente, e numa espécie de retorno às origens, não queria deixar de referir algumas peças do repertório erudito que me marcaram desde sempre. O concerto em Dó Maior para o Oboé e Orquestra de Joseph Haydn, onde sobretudo o segundo andamento, bem representativo daquilo que foi o classicismo vienense, consegue comover o mais duro dos corações. A sonata em Ré maior de Camille Saint-Saëns, uma obra de relevância do período romântico. A sonata para oboé e piano de Paul Hindemith, uma incrível peça atonal plena de variações rítmicas. O concerto para oboé de Friedges Idas, com um segundo andamento extremamente belo e emocionante. Thank you. E para terminar, as magníficas 5 peças para oboé solo de Antal Dorati, evocando eu pessoalmente a memória de José dos Santos Pinto, meu primeiro professor de oboé no Conservatório Nacional de Lisboa.